Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Nota 7 aqui no canal Onda Antenoel. Edição para esta quinta-feira, 1 de maio de 2014. A edição de hoje vai trazer até aos nossos ouvintes três temas. Eu acho que são três temas lindíssimos e vão ter aqui a oportunidade de os apresentar. Nem mais nem menos por esta ordem: Anthony Ventura com Speak Softly Love e também a música de Richard Clayderman, uma versão em piano do pianista Richard Clayderman. A música chama-se I'm Not Love dos 10cc. Vamos também ficar com música que é bem conhecida de todos nós, não é? Aqui pela orquestra de James Last, chama-se Aranjuez Mon Amour. São as três que vamos ter aqui a oportunidade de presenciar nesta edição do nosso Nota 7. Eu, Carlos Bonaparte, volto a encontrar-me consigo amanhã. Fique bem ouvinte, uma boa tarde e até amanhã. Thank you. Este é o canal 1 da Rádio Antena Web. Obrigado pela sua companhia.